gosta do que é diferente. Ninguém gosta do que não é normal. Afinal, ninguém quer ser especial. Ah, é banal. Todo mundo só quer ser normal. Castelo mágico? Bruxos? Menino de 300 anos? Cobra que fala? Rato que toma banho? Ui, que estranho. Esqueça tudo e vem ser normal. Ai, ai. Normal é tão legal. Normal é ideal. Quem é sensacional é tão banal. Se é fenomenal, não soa natural. Esqueça tudo e vem ser normal. Vem ser como todo mundo é. Todo mundo quer felicidade. Não é real, é banal. A magia é só ilusão. Não tem nada a ver, não. E família é só uma convenção. Todo mundo se foi, só restou você. Agora você pode ser normal. É tão legal. Menino, tudo o que eu quero é te ajudar. Confia em mim. As pessoas têm medo do que é diferente. E você não quer que as pessoas tenham medo de você. Não é mesmo, Nino? Sim. Agora está em minhas mãos. A magia já morreu. E o castelo agora será